Essa 09, reautorizado via 12.000 pés, Kenegão no 008, após pelo, autorizado ILS, repostabilizado no curso do localizador. Descendo via, autorizado até 2.000 pés, ajuste no 008, após pelo, reportará no localizador web 6709. Hotel India Índia, um altímetro é um no 008, 1008. Nada. TAM 3179 no solo 22, libere à direita, chame o solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, à direita, TAM 3179. Solo, TAM 3179. TAM 3171, confirme, Matheus. TAM 3179 na Alfa, para táxi. TAM 3179, autorizado táxi via Alfa e Índia para o Gate 02. Alfa, Índia 02, TAM 3179. Bom dia, autorizado com fins nível 360, pela UPE Zulu 5, correção UPE Whisky 58. Decola down no 0 com curva direita, saída gola e transição Gonza. Controle 119.35, transponda 5423. Protegimento correto, reporte para pushback acionamento. Localizador web 6709. Web 6709, cruza no momento nível 040. Tem condições de completar sinal ILS? Positivo, tem condições sim, web 6709. Seguinte, 3 milhas para o marcador externo, completa sinal ILS, chame torre 1 no 8.6, web 6709. Completa, chama torre 1 no 8.6, web 6709. Pelo 5, posição 8, curso de acionamento. No 705 autorizado, puxe e acionar a ponta para o táxi. Autorizado também para o táxi, 705. Ainda não, 6709. Reporte quando visual, o vento é de 20 graus com 5 nós. 6709 Webjet. Reporte na visual, fauna 0, web 6709. Avistado, ano 0, web 6709. 6709, autorizado pouso na pista ano 0, vento de 20 graus com 5 nós. Autorizado pouso, web 6709. Salvador, Gol 804, pushback acionamento no 07. Fale para push, Gol 1804. Dando Gol 804. Se quiser fazer sequência, ou falou no 7, no 5, aguarda aí o Gol 7. Confio em o 197 no 5, tem condições de feito a push, mas para trás se interferir com o push do V807? Afirmativo, aí o Golf Golf Juliet faz o push e a gente aguarda. Sim, gente. O 1804, autorizado push, é acionar atento ao tráfego da companhia efetuando push no V808. Sempre está autorizado então, em coordenação, está ciente do tráfego, reporta para o táxi. Agradece ao colega da Gol. Vovó, meu amigo. Igualmente. Webjet 6709, no solo aos 30, libere a direita e chame o solo 121.9. Libera a direita, chama a sala em 121.9, web 6709. Solo do Salvador, bom dia, webjet 6709, livrou no 0, não se escuta. Jet 6709, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Índia para o gate 01. Alfa e Índia para o gate 01, web 6709. 61. Parilog 6514. Parilog 6514, confirmando nível 350 para o Recife. Afirmativo, eu queria tentar subir de hoje. Saída seria o Caracaju. Certo. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3179, nível 320 para Guarulhos, em informação hotel. Gente, nível 320, Guarulhos, aguarde cópia, TAM 3179. Guardando, TAM 3179. Para o TAC, 146 a bordo, 4 e 7, alterna Campinas. No 804 0407 de autonomia, autorizado táxi via Juliette Alfa para Ponte Espera Dona Zero no Ponte Espera Chimão Torre, 18.6, informo QNH 1008. Juliette Alfa, Ponte Espera 18.6, vamos 804, tem bom dia, bom trabalho. Solo 1715, pronto para o táxi, 187 a bordo, 4 horas de autonomia, alternamos Campinas. Solo 715, autorizado táxi via Juliette Alfa. Ponte de parada 10, se mantou em 18.6, QNH 1008. Sente QNH 1008, Juliette Alfa aprovado, ponte de parada 18.6, torre. Siga no trago da companhia. 715, bom dia, informa em microfonia na sua transmissão. America 980, establish unlock lock. America 980, complete final ILS, contact tower 18.6. 18.6, America 980, come on. Good morning, America 980, is the ILS check site 10. Roger, American 980, do you have the runway site? Yes, sir. Okay, clear to land, runway 10, wind is 020 degrees, 7 knots, American 980. Clear to land, runway 10, American 980. Say winds again? The wind is 020 degrees, 020 degrees, 7 knots. Copy that, clear to land on 10, American 980. That's correct. O número 07 tem estimado da costa. O número 07 na escuta. Na escuta, creio que mais 10 minutos. 179. Para cópia. Cópia até 3179. Sou 3179, autorizado Guarulhos, nível 320, pela UPE, Whisky 50. Saída da El, transição de NEC. Decolada 110 com curva direita, controle 119.35, transponda 5440. Já nível 320 para Guarulhos, UPE, Whisky 50, da El de NEC, decola com curva direita, 110, controle 119.35, transponda 5440. 3179, correto, reporte para posicionamento. Reportará até 3179. Log 9514 para cópia. Hã? Arig Log 9514, autorizado Recife, nível 350. Lamper USC 58. Cola da 110 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, transponda 5431. 50, Recife, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Aracaju. Controle 7935, transponda 5431. Gol no 804, autorizado decolar da pista 10, vento de 20 graus com 8 nós. Livre decolagem, pista 10, gol 10804. Off runway 10, gate 11. American 980, clear taxi via Alpha, report. Report to Inter, main approach. Espera no zero, pronto, no 715, bom dia. O no 715, bom dia, autorizado alinhar e manter no 0. E mantendo no 0, 715. No 607, o solo. Devido o slot não vai ser possível então cumprir, eu vou entrar em contato com o centro para solicitar um novo slot para o seu tráfego no 607. Chame o controle 119.35. 119.35. Bom dia, bom trabalho. Igualmente. Cover. Tiram, prossiga. 3517, autorizado Brasília, nível 360. Pela Upper Whisky 17, decola da 110 com curva direita, saída Gola e transição Gonza. Controle 119.35, transponda 501. Correção, transponda 5410. Confirmando então, Brasília no 360, via Peruzulu 17, decolada 10, curva direita, Gola e Gonza, 19.35, 5410. Correto, reporte para posicionamento da 35 no 7. Vai reportar 35 no 7. Confirmando, Peruzulu 17, Gola e Gonza, é isso? Sim. Obrigado. Pushback funcionamento está 3153, está no 3. 3153, autorizado, push, acionar, reporte para táxi. Uma bola táxi para 3153. Então 35 no 7, que só corrigindo, senhor. Agora olha o fito. Olha o fito, obrigado. Vamos decolar de pistão no 0, 17 no 5 gol. Gol número 07, reporte quando pronto para acionamento pushback. Reportará gol número 07. Night zero, clear to taxi, gate 1-1. Investigator 11, American 980. Gol no 715, decolou aos 43, chame o controle 119.35. 1935, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, gol no 715 na Gole. Gol no 715, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída Gole. Ativo 360 na Gole, 1715. Quando possível, solicita direto ao fito. O Volo 65 no 4, como copia o solo? Alto, claro. Sim, de grato. Então, 3153, 138 a bordo, autorizado, táxi Indy Alpha, ponto de espera da 10, chamando Toy 1986, QNH 1008. 008, autorizado, táxi Indy Alpha, 1186 no ponto de espera, tá? 3153, obrigado, bom trabalho. Posição 1-8, 9-7, autorizado, push e acionar. Confirme se recebe mic, como recebe o solo. Um chato muito forte nessa transmissão, a microfonia aparentemente, o 8-9-7. Gente, aporte para o táxi, com 1-8-9-7. Pushback acionamento no 612, gol no 607. Gol no 607, autorizado, puxa, acionar, repassa o ataque. Reportará 607. Chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.4. Recife, 128, alterna 1264, 804, tem bom dia. 715, pode voar o fito? Seu perfil. Ok. Primeiro, não chamou o solo. Mike Eco Delta, confirme 500 pés para Manati, senhor. Autorizado 500 pés para Manati, a cola da 17 com curva direita, corredor Axé, controle 119.35, transponda. Transponda 0176, Mike Delta. 715, chame Centro Recife, ano 28.8, alternão no 26.4. 288-264, bom dia. Mike, Eco Delta e a Torre, livre acionamento, reporte para o táxi. Tan 3153, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 20 graus com 10 nós. Autorizado decolagem, pista no zero, Tan 3153. Cono 896, autorizado táxi de Juliette Alfa para Ponte Espera. Juliette Alfa, Ponte Espera, com 897. Permanece o Shadow forte aí na sua transmissão, ok? Gente, grato. Solo Salvador, bom dia, Webjet 6709, nível 340 para Brasília, com a informação ATEL. Gente, 340 Brasília, guarde cópia, Webjet 6709. Aguarda cópia 6709. O táxi do número 07, 177 a bordo, 4 horas e 20, alterna com fim. Copiou o gol no 607. Vou no 607, por repetir os dados. Vou no 77 a bordo, 420 com fim. Pronto para o táxi. Vou no 607, aguarde tráfego da companhia com postura da Varig, a sua causa, após. No 607, correção, atrasado táxi via. Juliette, Alfa, Ponte Espera, Dono Zero, chamando Toy, 1 no 8, decimal 6, QNH, 1 no 0, 08. Gente, Juliette, Alfa, até o ponto de espera lá com a Toy, 286, gol no 607. Gol no 897, podia confirmar os dados de novo, senhor, POV, autonomia, alternativa? POV 186, alterna Campinas, 3 horas e 40 de alternativa. Para o táxi, Varig Log 65 no 4, VLP